Hoje à noite eu sonhei com meu amor. Ela estava num vestido todo azul. Vinha de braços abertos, bem na minha direção. Eu chorei, disse I love you e lhe dei a mão. Eu chorei, disse I love you e lhe dei a mão. Eu saí a caminhar com meu amor. Nossos olhos se encheram de paixão. Ela disse, não se empolgue, seu sonho vai terminar. E eu chorei e disse I love you, não vá me deixar. Eu chorei e disse I love you, não vá me deixar. Eu saí a caminhar com meu amor. Nossos olhos se encheram de paixão. Ela disse, não se empolgue, seu sonho vai terminar. Eu chorei e disse I love you, não vá me deixar. Eu chorei e disse I love you, não vá me deixar. Eu chorei e disse I love you, não vá me deixar. Eu chorei e disse I love you, não vá me deixar. Eu chorei e disse I love you.